do pau comer, do pau comer. I still can't figure out what it is that that reminds me of. Well, it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today. Labaredas muito alto. Fire. The way you walk and talk really sets me off to a full-on job. A coisa tá pegando fogo aqui no estúdio da UFM. Daqui a pouco aparece a brigada, né? Nandão, você não tá querendo um pouquinho da Jabulani pra você, não? Um pouco da Jabulani? Como assim? Um gomo da Jabulani? A Jabulani é a nova gripe que assola o Rio de Janeiro. Ah, fiquei sabendo disso. É, exatamente. É aquela uma que você pensa que tá indo pra um lado, dá um rabo de arraia, hein? Um cavalo de pau, te mete num outro canto, bate na grama, sobe e entra no ângulo. Sério, é? Desorientação total. Você tá acometido? Cabeleira alta aqui, hein? Ohio Players. Acho que essa minha garganta, Nandão, vai ter uma cipituca forte mais ou menos em meia hora, hein? É, eu também tô achando. É a Jabulani. Tô achando. Te lembra quem? Te lembra quem? Ed Motta dançando. Fire. Mas essa música tem um defeito. Qual? Adivinha? Ela acaba? Exatamente, ela acaba. O tempo dela é bom, 4h33. Ah, tá bom. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando do dia 29 de junho de 2010. Acabando o ano, hein? Pra quem tá querendo se ligar na imagem dos caras, que é sensacional, tico-tico, roncaronca@ufm.com.br. Não, não é isso. Como é que é o endereço? roncaronca.com.br. É isso, isso. Tem o clipe dessa como é que música. Tá, como é que tá a cabine de comando da nave hoje? Que situação. Meu amor, roncaronca.com.br. O videoclipe. Um show, né? Ali, é ao vivo aqui? É ao vivo. Não é playback? Não. Bom, eu nunca te faria um playback, né? Lógico, não. Meu amigo, é sensacional. Sim, acessa aí e vê o clipe, que é um barato. Clássico absoluto do funk, Ohio Players. Não, por onde a nossa audiência já participa do programa, cabeleira altíssima, hein? Agora sim, através do nosso e-mail roncaronca@ufm.com.br. Fica à vontade. Caras, conchetas, miradas, berretas e homens encartados em fiorucci. Oigo, dame, quero e não te metas. Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? puntito con el acento finito. Quiere hacerse el tipo malo. Tuerce la boca, se arregla el pelito. Toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Pasa! ¡Me voy! Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina. A tomar una ginebra con gente despierta. Esa sí que es Argentina. Ronca, ronca. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Balagar. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Meu Deus! Abençoe todos aqueles pobres que sofrem injustamente. Abençoe todas as crianças carentes, todos os mendigos, boias frias. Abençoe aqueles que estão pendurados nos morros, arriscados a serem soterrados por causa de negligência. Incompetência dos porcos chamados governantes. Abençoe todas as periferias. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos. Não, subi asfradaço hoje, né? Desculpa, tá? Eu vi que você me olhou meio assustado assim. Mas não, os primeiros, tá segundos. Enganado. Não. Chega mais perto do O Jabulani tá me detonando. Tá meio caído, hein, cara? Hein? Tua voz tá, putz, horrível, né? Muito ruim. Não, pior é o entorno. Apenas um motivo pra não viver, mas ó, posso me incluir. Vai lá, sexta-feira? Lógico, Autoretes. Sexta-feira agora, saideira do Ronca Ronca no Cinematec, que simplesmente vai mudar de endereço. É isso aí. Em breve. Então, conforme diz Bob Dylan, todo final de história significa o início de outra. Manja? Agora... Então, sexta-feira, diga, desculpa. Tô dizendo que eu tô mausaço. A festa de sexta é o último evento do Cinematec ou ainda tem uma coisa tem sábado? Tem uma festa sábado. Ah, sim. Tem uma outra festa sábado. Então, muito a bom. Rapaziada que tava pensando em chegar lá com marreta, climão, muro de Berlim, segura a mariola aí, pelo amor de Deus. Climão, muro de Berlim. É, total, souvenir, né? Sexta-feira, autoramos no palco do Cinematec. Uou! Então, estamos devidamente arregaçados para a nossa audiência. Pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Temos 8 ingressos individuais. Olha o detalhe. Opa! E 3 desses 8, uhum, dessa turminha, vão ganhar o CD do Autorama. Esse aqui é o fundo. Será apanhado lá com a gente. Que é o acústico, né? Positivo e operante. Maravilha. Então são 8 ingressos individuais. Dos 8, 3 faturam o CD. Você não imagina. Basta participar, até meia-noite estamos ao vivo dizendo, eu quero ir ao Ronca Ronca sexta-feira no Cinematec, roncaronca@oifm.com.br. A Jabulani detonou dois companheiros nossos essa semana. Quem? A coordenação da OFM. Jura? E a gerência, a curadoria, não sei como é que é o nome, é do Novo Som, Brunaço. É mesmo? Ficou 3 dias crazy, de molinho. É. Sinistro. Ronca, ronca. Oi, FM. FM. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Aí o fundo Flying Lotus e antes Oscar Peterson. Aí Nandão, você pode perguntar por que Oscar Peterson acompanhado por baixo e batera? Por quê? O Léo Chazan tem a resposta. Ele também não tem. Não? Sabe por quê? Porque nós cruzamos essa semana com Oscar Niemeyer, aqui na rua da rádio, na rua Jangadeiro. Você? Eu e outros componentes aqui da OFM. Oscarzinho? Ele. Dando Rolex. Rolex calmo e tranquilo, feito água de poço, a bordo de seus 185 anos. 85. Já cruzou assim? Já sentiu a vibe que tem em torno da criança? Neva. Você é um ele é meu ídolo. Meu ídolo. Exatamente, por isso que eu tô falando. Por isso eu também trouxe o Oscar Peterson. Porque Oscar. Oscar, tem a turma do alho, né? Mas. Turma do alho. Eles têm uma banda, pô. Sei. Aí eu falei: não achei o disco a tempo. Como é que tá a cabine lá? tá. Pilotada, né? Então eu falei: bom, vamos colocar Oscar Peterson. No Ronca Ronca, e o Shazam realmente subiu pelas paredes. Viu? Tá louco lá. É, pirou. Tá. West Side Story. Pirou na batatinha, né? Manja essas coisas. Ele tá dizendo que eu estou eternamente no coração dele. Muito obrigado. Promoção no ar, hein? 8 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca, sexta-feira, agora no Cinema Tech. Saideira do estabelecimento. Sábado também tem outra saideira. Ronca Ronca com Autoramas, no palco da casa. Deixa sua marreta em casa. Inclusive, a noite, Nandão, vai depender muito do que vai acontecer por volta de que horas? Por volta de meia-noite. De meia-noite? 11 horas? 11 da manhã? É 11? Não, não tem 10 negócio, horas da noite. Não tem um negócio de... Do jogo? Do torneio lá do Mandela? 3 e meia? Não, 11 horas. Não, 11 horas. Eu não tô ligado, né? Eu fiquei cara? Mais tranquilo porque, por ser 11 horas... Né, tem muita água para passar por baixo dessa ponte, ganhando ou perdendo. Só quero saber do técnico da Alemanha comendo meleca, meu irmão. É isso que interessa. Então são 8 ingressos individuais. Dos 8, 3 faturam o CD dos Autoramas, que serão apanhados lá com a gente. O que diz a nossa torcida, Nandão? Se é que diz alguma coisa. É. Caro Maurício Valadares, Ronca Ronca iniciou, blá blá blá. Daqui a pouco eu falo, né? FM. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Charles Gavan e eu também estou aqui no Ronca Ronca com o nosso querido Maurício Valadares. Gavan, um abraço. Outro. Que cavalice isso aqui ao fundo, que cavalice, mano. Estão taxando o jegue do maior pé frio lá no quintal do Mandela, né? Neguinho. O jegue? Mick Jagger. É. Derrotou. Diz que já tá todo amarrado num pé de mesa que o Mandela tomava o café da manhã. Sim. Quando tava vendo o sol nascer quadrado. Pra ele não conferir o braço amanhã. Derrotou. Tem negócio de filho, né? Tem. Hein? É. Então a criança vai partir ligeirinha pro estádio. Manja silver tape, aquela que não rasga nem a fita tesoura. Prateada. Diz que ele já tá todo que nem uma múmia prateada no pé da mesa do Mandela. Derrotou o United States e Inglaterra, né? Loucura. Cara, mas isso aqui é demais, hein? Essa nova edição do Exile on Main Street, já lançado no Brasil. Au! Soul Survivor, uma versão evidentemente bastante diferente da que foi editada originalmente. Ele inclusive baixa um Lou Reed aqui, parece um Velvet Underground, saca só, eu tô doido, ou é a gripe, a jabulani. Lembrando que estamos por oiofm.com.br para os quatro cantos do planeta. Para o seu rádio em frequência modulada, OIFM BH Belo Horizonte 93.9, OIFM Campinas 94.1, OIFM Fortaleza 101.7, OIFM Porto Alegre 90.3, OIFM Recife 97.1, Rebelião Preto 94.1, OIFM Rio de Janeiro 102.9, São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. Nick Hopkins. Acho que foi no Multishow. Foi. Rolou. Documentário? Foi documentário. Você viu? Vi vários. Eu não vi. Pô, muita Perdi. Loucura, né? Os caras amarrando galho com arame pra gravar. Eu já vi isso recentemente no estúdio. Que isso, cara? Uma fita Durex amarrando o microfone. Microfone? Que não? Isso, cara? Lembra não? Não. Muitas dessas músicas que foram editadas nesse CD duplo tiveram uma pincelada atual. Os caras chegaram lá e meteram uma voz, uma guitarra, manja? Ah, é? Eles... É. Algumas. Pô, mas não delas. É a mesma voz. Algumas dessas novas músicas, entre aspas, foram devidamente plastificadas. Photoshop, né? Photoshop. Mick Taylor é um cavalo também, né? O que diz a nossa audiência, Nandão? Ah, cara, muita coisa. Marcelo Wazen. Não, desculpa que o início foi ruim pra caramba, cara. Eu senti que você... Uma pastilha aí? Não, obrigado. Não. Mas eu queria me desculpar com você publicamente que... Obrigado. Marcelo Wazen, João Francisco José Francisco Chaves Leal, Léo Razan, Nel Nogueira, Alberto Júnior, Ariane Bernardo, Juliano. Cara, tem gente pra cacete participando da promoção. E daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Nandão, esse tipo de música entre os efeitos devastadores dele, sabe o que é que vem junto, né? O quê? A fome. E aí o que, é que a gente faz? A gente liga lá pro Bibi, né, meu irmão? Vamos ligar logo essa parada aí. A fome é sinistra, cara. Entende, cara? Ih, ligou errado. Nunca, nunca. Tô pra Meirelles isso aí. Oi. Opa, manda, como é que tá, meu querido? Oi. Quem tá falando? Manda um Bibi Sucos aqui pra gente. Hein? Manda um Bibi Sucos. Bibi Sucos, que é isso? Quero ver. Peraí. Não. Conheço essa voz, hein, cara. Gerson King Combo. Oi, quem é que tá falando? Fala, Gerson, beleza, cara? Beleza, quem é? Liguei errado, aqui é da Rádio OFM, cara, tudo bem? Ah, tudo bem. Liguei errado, foi mal, ia pedir Bibi Sucos. Aproveita e bota a vinheta que ele tem no Ronca Ronca. Segura aí, Gerson. Mandou um abraço aí. Peraí, cara, tá indo pra onde, pô? Pra onde você vai, rapaz? Ele tá vendo o jogo, Chipre e Botsuana. Segura aí, Gerson. Se liga nessa. Alô, galera da Oi FM, aqui, Gerson King Combo. Eu também estou no ronca-ronca desse maravilhoso Maurício Valadares, essa gente muito boa. Oi, FM. Grande Gerson, desculpa, cara, liguei errado. Alô, nego, um abraço. Quer pedir uma música ou não? Hein? Quer pedir uma música ou não, né? Eu sei, eu tava já deitado aqui, já tô... O cara tá vendo o videotape. Gerson, se cuida, hein? Desculpa, hein? Um beijo. Com Deus, um abração, então. Tchau, tchau. Que momento, hein, Nandão? Vai ou racha, cara? Agora vai. Um beijo pra Tia Ignácia, que mandou um presente monumental aqui pro Ronca Ronca. Tia Ignácia, né? Porra, vai pra prateleira. Tia Ignácia, um beijo no seu coração. Bibi Sucos Copacabana, boa noite. E aí, meu príncipe, beleza? Beleza. Como é que estão as coisas aí? Tá bom. Tranquilo, né? Tá. É, faz o seguinte, manda aí uma comida, por favor. Tá, o pedido? Exatamente. Manda aí 4 sucos de coco com abacaxi. 300. Aham. E 2 misto quentes no pão francês. 2 misto quentes no francês. É, e também aquela salada de fruta esperta, né, meu brother? Salada de fruta. Vai torcer pelo Brasil sexta? Brasil. Vai, né? Uhum. Demorou, moleque. Aquele abraço, se cuida. Promoção no ar. 8 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca, sexta-feira, agora dia 2, no Cinematec, com Autoramas no palco. Basta participar até meia-noite. Tem uma vinhetinha aí, Nandão? Vinhetinha, meu amigo? Sempre tem, né? Olá, ouvintes da UFM. Aqui é Jean da Silva e eu tô ouvindo o programa, nesse momento, Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Obrigado, Jean. 8 ingressos individuais e 3 CDs para essa rapaziada dos 8. Vamos, evidentemente, separar aqui as 3 crianças que vão pegar os discos com a gente lá no Cinematec. Explicado? Claro, baby. Mande sua participação dizendo: quero ir à festa Ronca Ronca sexta-feira. Manda pra onde, Nandão? roncaronca@ufm.com.br. Vou falar no torneio lá no Quintal do Mandela, Nandão. Marcelo França, uma lenda tricolor, nosso amigo infiltrado na Vênus Platinada, lá em Joanesburgo. Sim. Ele disse que tá o clima barata voa total, né? O que seria o clima barata voa? Negozinho vazando e detonando as coisas, largando, vendendo. Que isso, tu viu aquele agasalho da seleção inglesa? Eu não sei, acho que eles usaram no primeiro jogo, um branco, todo branco. Sei. Com escudo em branco. Lindo, maravilhoso. 50 doletas. Que isso, cara? Daria quanto? Eu pagaria 100. 100 doletas? É. MF comprou por 50 doletas, não sei de quem era. Mas aparece lá um bocumô qualquer. Estamos torrando aqui a chuteira, meião, calção, sunga. E ele comprou esse agasalho lindo, cara, você viu? Da Umbro. Vi. Pô, dava 100 doletas nele? Todo o uniforme da Inglaterra tá muito bonito nessa edição da Umbro. Aí. Dava 100 dólares. Mensagem de Jonas Vilandes, diretamente de BH, na Escuta e Operante. Beijo, Jonas. Beijo nas crianças. Finlandês. Essa hora deve estar uma temperatura de 7 grauzinhos lá no, isso, cara, no Pantanal que ele mora. Né? Ah, é? Rapaz, um momento que a gente não pode esquecer por nada. Por falar em temperatura fresquinha, nosso ouvinte Sérgio Rodrigues de São Leopoldo. Aquele um que cunhou essa frase que a gente vai ter que fazer, de repente, um agasalho do ombro. Do Ronca Ronca. Ele cunhou. É. E ali fiquei até descobrir o que estava acontecendo. É verdade. Imagina, a marquinha do ombro atrás. Assim, e ali fiquei arqueado, até descobrir, né, o que estava acontecendo. Arqueado, assim. Exatamente. Lindo. O Sérgio, que jantou semana passada com a família, ao som do Ronca Ronca, falou que ia fazer uma janta especial. Então, Sérgio, obrigado pela audiência. Fique sempre com a gente. E um beijo nas crianças também. Beijo pra Ignacio, já foi enviado, né? Já. Dandão, que horas são? Por favor. 20 para as 11. Então, 20 para as 11, um toque especial para nossa audiência. Prestar muita atenção no que vai acontecer no Ronca Ronca terça-feira que vem. Muita atividade. Prepare a fita cassete. Hoje não vou mais partir, você voltou de vez, de malacuia, e um presente, a promessa de continuar a fazer da minha vida um bordado de renda de chita filó. FM. It's her relations from Australia. Nada. Oi FM. Ah, muito bem, muito bem. Fazendo os pastezinhos, tá? Fazendo as comidinhas, tá? Foi lá, Nandão, na temporada? Sexta, sábado, domingo, dos cara, móveis? Não consegui. Não, né? Não entrou. Gostou? Não conseguiu entrar. É, cheguei lá, tá, assim, mais ou menos um pouco depois da hora e tinha acabado. Sentiu a matéria tinha de Calbuco? Os ingressos, sentiu, né? A matéria de Calbuco sobre o projeto do Oi Futuro de Ipanema? Só elogios, né? Com essas bandas que formam, em grande parte, a novíssima produção da música brasileira. É isso aí. E que tenta galgar parâmetros. Salve, Lazzaroni. Que saudade que eu tô do Lazzaroni falando, cara. Hein? Galgar parâmetros. Pois é, essa temporada... Essa rapaziada que tenta galgar parâmetros e é muito difícil encontrar alguém que chega aí. Toma, mete pro gol. Olha ela aí. Jabulani. Jabulani. Olha a Jabulani. Mete. E a Oi está oferecendo essa oportunidade. Não a Oi FM só, não. Esse projeto Oi Futuro é uma coisa de doido. Num lugar, como o Calbuco bem explicou, onde o cuidado com o som, com o conforto, você poder ter uma relação com a música que há muito tempo muita gente nunca teve. Né? De ter um som bacana, de ter um conforto, de poder chegar tranquilamente, sair igualmente. Então isso é muito importante mesmo. E vem aí uma nova temporada de bandas espetaculares, muito próximas ao Ronca Ronca. Tem as datas aí? Já vem acontecendo. É, já vem. É, já um vem. Bom tempo. E sem parar, né? No próximo fim de semana a gente tem Curumim, sexta, sábado e domingo. Curumim que já passou aqui. É, várias vezes. Nos nossos estúdios, já participou de outras formas. Ainda vai ter Ed, Mundo Livre S.A. e Cérebro Eletrônico. Cérebro Eletrônico. Muita coisa legal. Vamos aproveitar e fazer... Vamos, e um detalhe, Curumim é sexta, sábado e domingo. Então muita atividade no site do Ronca Ronca, que a gente vai colocar na roda ingressos para essas apresentações. E todas as outras dessa temporada que prossegue, nós estaremos aqui fazendo promoção com ingressos. Porque o lugar é pequeno. O quê? 200 pessoas no máximo? Pequeno entre aspas, assim, né? Mas é limitado. E se não chegar cedo, não consegue comprar, porque acaba muito rápido. Bagulho é norótico. Muito legal, cara. Vamos falar então, já que a gente está no momento agendinha, vários shows legais no futuro. Sábado também, dia 3 de julho, às 9 horas. Emergency Rock, com os Carburadores. Meu nome? Os Carburadores. Boa. Copos Sujos e Duques. Sabe aonde? Diga. No Veneno da Cobra Motoclube, malandro. Repete o lugar, por favor. Veneno da Cobra Motoclube. Rua dos Eucaliptos, São Bento, em Duque de Caxias. Onde nós temos uma torcida das mais... São taxados como hooligans do Ronca Ronca. Essa rapaziada que... Lá da Baixada. Frequenta aí essa área. É, quinta-feira, dia 1º, Sobrado 102, no projeto Em Construção. Todas as quintas de julho, lá no Centro Cultural Cordão do Bola Preta. Sempre com um convidado ex-especial. Agora, nessa quinta, o Baia vai estar mostrando suas músicas junto com a galera do Sobrado. Centro Cultural Cordão do Bola Preta, ali no centro do Rio. Rua do Lavradio, esquina com a relação, a partir das 11 horas, classe A. E o Sobrado recebe, em outras quintas, Buguinha... É, vai ter o Buguinha Fecha, parece, dia 29. A Baiomia. Enfim, muita atividade galera. Também, porque é mais uma possibilidade de informação musical muito legal mesmo. Isso aí, para quem está no Rio de Janeiro. Cara, em São Paulo, essa a gente vai semana que vem. Vamos lá. Exposição Placar 40 Anos, no Museu de Arte Brasileira da FAAP. 180 fotos sensacionais, divididas em três categorias, de 2 a 27 de junho, lá no Museu de Arte Brasileira da FAAP, ali em Higienópolis, todo mundo sabe. Mas quais são as fotos? São 180, divididas em três categorias: História das Copas, Craques Eternos e Futebol, a Paixão do Brasil. Ah, tá. Cara, tem cada foto inacreditável. Onde vai ser? Repete, Andão, por favor. Lá na FAAP, no Museu de Arte Brasileira da FAAP, ali em Higienópolis, na Rua Alagoas. E fechando nossa agendinha, quinta-feira, dia 2, para quem está em Recife, lá no bairro de Santo Amaro, a festa Radiola de Ficha, lá no Quintal do Lima, malandro. Que momento. Santo Amaro, ali em Recife. Show com Babi, Jax e os Sicilianos, Sérgio Andrade e o Zé Brown, rapper sinistro que tem lá em Recife. Muito legal. Agenda cheia, daqui, né? Daqui a pouco tem... Vamos ligar pro Conexão Porto Alegre, hein? Vamos. Vou falar no torneio do Nelsinho. Manda. Pô, gente fala do Nelson Mandela, meu amigo, há 85 anos, mais ou menos. Então, ele tem essa intimidade. Pode chegar a falar, que nem o Oscar. Pô. É verdade. Oscarzinho. É verdade. Minha Maia, que passou aqui essa semana. Serjão do Bibi enviou uma mensagem semana passada. É bom demais isso, né, galera? Serjão do Bibi enviou uma mensagem semana passada dizendo que no início do ano ele falou: Maurição, vamos fazer a camiseta do Ronca Ronca da Copa. Sim. Repetiu o que a gente fez em 2006. E eu papei mosca como sempre e não me liguei. O tempo passou, a Copa tá acabando e a gente não fez a camiseta. Mas aí o que, que é a curadoria e a co-curadoria de camisetas da UFM? Elaborou. Elaborou. E Serjão já tá trabalhando na ideia. O Brasil vai ganhar essa bagaça, tem dúvida? No doubt. Então a gente criaram uma camiseta Ronca Ronca comemorativa. Quantas são? Copas? Cinco, eu acho que seis. Seis copas conquistadas pelo Brasa. Uma camiseta especial. Ronca, seis é o quê? É penta? Ex. Não, tem gente que diz que é penta, pô. Não, peraí, cara, para de gracinha, para de gracinha. Enfim, o Hexa do Brasa, camiseta especial Ronca Ronca, África do Sul 2010, tá bom? África Bambata. Tá bom. Porra, bom pra merecer. Eu acho que é melhor essa camiseta que se a gente tivesse feito no início. O que, que é? Brasil, campeão do mundo. Depois da vitória, o grande prêmio. Mário Moraes interrompia o seu comentário para anunciar a mais rica frase do futebol brasileiro. Bellini, capitão do Brasil, recebia a Copa do Mundo. Bellini, capitão da seleção do Brasil, recebe neste instante a Coupe Gilles René, aplaudido por 53 mil pessoas no estádio de Estocolmo. E aí, Nandão, você que é nosso curador, co-curador e gestor para jornalismo esportivo. Sim, tá certo? Positivo. Você tem bisoiado as matérias que a imprensa tem dito, né? A cobertura é frenética. Só se fala de Copa do Mundo. Só se fala, né? E a imprensa gosta muito de repetir assuntos, né? A mesma matéria de Cosme Damião, a mesma matéria de Dia dos Pais, a mesma matéria de Campeonato Carioca, a mesma matéria de Campeonato Mineiro. É, por acaso você viu alguma linha sobre o sumiço dessa estatueta que o cidadão fala aqui? A taça Júlia Rimet, não? Não. Não, né? Acabou, não, né? Acabou. Já foi, né? Do you know what I mean? Como assim? O que você quer dizer? A taça Júlia Rimet, que foi conquistada pelo Brasil em 1970 de forma definitiva. Sim. Foi roubada. Virou água. Virou ouro. Foi vendida aqui na rua Uruguaiana. Virou dente. Trocaram por uma dentadura. Uhum. E a principal conquista do povo brasileiro no âmbito esportivo desceu pelo ralo. Sim. Até hoje não se sabe quem fez isso, quais foram os implicados. E não se fala mais disso. Virou um assunto que, se você pegar uma menina de 14, um cara de 15 anos, está interessadaço na Copa, pensa em Copa 28 horas por dia, ele jamais soube que a principal conquista da nação brasileira, como eles dizem, né, foi trocada por uma dentadura na rua Uruguaiana. E que jamais se chegou à conclusão qual foi a logística para tal, quem se meteu na trozoba. E PT só ficou por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo. Porra, viva o Brasil! Infinito, beijo de galhas no céu, pontilhado e negrito, volto meu mundo de luz pra guiar. Bolívia. Um minuto, cara. Aliás, essa é uma informação que a gente poderia pesquisar com nossa audiência. Se de repente esse fato histórico, que infelizmente não é relembrado, o sumiço da Júlia Rimet, teve alguma novidade nesses últimos anos, porque de repente apareceu alguma... uma linha investigativa? É, alguma novidade. Alguma novidade no caso. O cara bateu o pacal e deixou um bilhete lá da dentadura que ele trocou, como é que ele fez o negócio. É possível. Quem chegou nele. É possível. Então, estamos aqui aguardando caso alguém da nossa audiência tenha essa informação. Novas pistas, podem mandar para o e-mail roncaronca@ufm.com.br. Pelo amor de Deus. Tudo que parece ser eu é um bocado de alguém. Tudo que eu sei me diz. Xandão, ainda agora nós mostramos a Tulipa Ruiz com seu espetacular primeiro disco do lado Efêmera. E a Tulipa estará sábado no Rio de Janeiro, no Circulador, abrindo o show, sabe de quem, né? Sei. Maximiliano. Exatamente. Nós vamos lá, né? Hein? Nós vamos lá. Vamos lá. Tulipa Ruiz e Otto, sábado no Circo Voador. Vai dar uma apertete aí? Vamos nessa. Oi, FM. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi, FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Oi, FM. Ronca, ronca. dorodum pompa. FM. Agora olhe bem, olhe. Look, Bruce, it's the best signal. Yes, are you ready, Robin? Yes, Batman. Deus. slash dot the nuclear power for the Batmobile? Right again, Robin. Okay, Batman. FM. Ronca, ronca. FM. Vigilante Rodoviário. Por falar em Velvet Underground, hein? Esse é exatamente, o Jonas mandou uma vinheta, é o LCD Sound System. É a turma mesmo. Em disco já lançado no Brasil, com encarte, bacana pra Meirelles. Agora, o James Murphy é um aspirador, né? Ele vai aspirando. Ah, que susto. Vai sugando tudo. Se aqui ele cai de boca no Velvet Underground, sei. Que já caiu várias vezes, né? Baixa um Robert Smith, também não é novidade nele aqui nessa música, que abre o disco. Poderia ser uma música do The Cure. The Cure. Manja? Robertinho Smith. Eu vou falar. Lotou duas vezes o Maracanãzinho, né? Ficou, oh, porra, cara, lotou o Maracanãzinho. Olha só, sente. Nandão, quantos minutos pra acabar o milho com a pipoca? 40. Opa! Então, mais uma vez, a chamada da festa. Ronca Ronca, sexta-feira, agora com Autoramas no palco do Cinematec. Saideira total do recinto, hein? Basta participar até meia-noite dizendo eu quero ir à festa Ronca Ronca, sexta-feira no Cinematec. E manda sua mensagem para roncaronca@oifm.com.br. Andão, a cada semana nós temos hordas e hordas de hooligans, novíssimos torcedores do Ronca Ronca, que nos deixa subindo pelas paredes de felicidade. Mas a emoção é tão forte quando a gente recebe algumas mensagens dos nossos ouvintes de primeiríssima geração. Manja, sim, a turma que há anos está com Ronca Ronca, carregando esse fardo pesado. Como, por exemplo, agora acabou de chegar uma mensagem de Ricardo Poeta, lenda da ciclovia no Rio de Janeiro. Lenda da ciclovia. Toda terça-feira, sintonizado na gente. Tem uma vinheta aí, porque não é essa música que ele parece o Robertinho Smith, não. É nada a ver com Robert Smith isso aí, né, cara? Você, como sempre. O Clube do Bolinha estará no dia 5 de outubro, na 30ª Feira de Animais, uma festa linda em São Carlos, estado de São Paulo. Não, indaga ao nosso amigo quantos graus nesse exato instante em Porto Alegre. Quantos graus, hein? Ah, MC? Tá, hoje tá calor, tá 14 só. Tá bom. E lembrando, como sempre, para sexta-feira agora no Cinematec, mais do que nunca de pé, a nossa promoção especial até 23h30. Quem chega lá com uma camiseta original do Ronca Ronca paga apenas 10 merréis. 10 merréis. Duas esfirras deliciosas do Almanara em São Paulo e ainda deixa 2 merréis com o balconista. Mande aquela esfirrinha ali em pé. Maravilha. Quem chegar até às 11h30 da noite no Cinematec com qualquer das camisetas originais do Ronquinho paga apenas 10 mil réis. Eu acho que não é essa não, cara. Putz, vamos falar com o convidado, vai. Vamos lá, Ferlinha. Quantos, olá, graus, doutor, quantos graus em Porto Alegre? É, eu tô saindo da piscina aqui, vou atender. Que isso, cara. Que momento. Pô, para de sacanear. Tá 14 graus. Para de sacanear. Pô, calor, né, cara? Não, hoje esquentou, né? Semana passada, quando nos encontramos aí, quando eu cheguei aqui, tava 6. Então, de uma semana de 6 para 14, são tá mais bom. Um pouco da temperatura. Marcelo Ferla, que é coordenador da rádio OFM em Porto Alegre. E aí, Ferla, o que os bons ventos de Porto Alegre trazem para o Ronca Ronca, cara? Programações, o que teremos por aí? A gente tem, eu tava dando uma olhadinha aqui, amanhã tem show do Replicantes, rapaz. Replicantes já deve ter passado pelo Ronca Ronca, né? Já, várias vezes já. Show do Replicantes, 28 anos de carreira, muito mais na verdade. Replicantes, Pupilas Dilatadas, que é uma banda histórica do punk rock local, sulista, e uma banda que eu não conheço, chama Tatu de Couve, lá no Beco, que é um lugar que tem muitos shows legais sempre. Replicantes Nativa lançou o disco esse ano, faz pouquíssimo tempo. Os Replicantes 2010 é o nome do disco. Agora com uma vocalista mulher, a Júlia Bate, que é bem legal. Os velhos batalhadores irmãos Heinz na guitarra e no baixo, e alguns dos velhos sons. Eu acho que o Replicante é da banda que tem as letras de punk rock mais legais do Brasil. Gerbasi, nos anos 80, que era letrista, fez coisas muito legais. Estamos aguardando o disco, hein? Mas certamente que manda na pra gente, no pelo amor de Deus. Encontro levaremos o Replique. Estava ouvindo só o... pensando em Replicantes anos 80. O James Mutt continua fazendo o Talking Heads rede vivo, né? Não, é tudo. Aqui a gente já ouviu o Talking Heads, já ouviu o Velvet Underground. Eu tô procurando o Cure e não acho ainda aqui. Peraí. Mas tem um The Cure aqui, cara. Eu ouvi o disco e falei, cara, é o Robert Smith cantando. Só isso aí é The Cure total, né? Ferlinha, quem faz a final do campeonato lá no quintal do Mandela? Sabe o que eu acho que vai dar um classicão? Ou vai ser Brasil-Argentina ou vai ser Alemanha-Holanda. Outras possibilidades você não considera, né? Não considero. Gana e Paraguai, por exemplo. Gana e Paraguai ia ser maravilhoso. Agora, eu tava ouvindo aqui essa música, então eu tava lembrando uma parada legal também. Essa música que lembro daqui, eu lembro Dreams Never End, que é uma música do New Order, do primeiro disco do New Order, que o Peter plagiou pra fazer em Between Days. É verdade. Aí o Peter Hook, ano passado, deu uma entrevista falando, pô, todo mundo diz que o pessoal do The Cure copiava a gente. Na verdade, todas as linhas de baixo do New Order eu copiei do The Cure. Então tá tudo em casa, meu cara. Fala, quando é que já temos data para um próximo Ronca Ronca em Porto Alegre? Como é que tá essa história? Diria que mês que vem vamos nos encontrar aqui. O Ronca Ronca que estreou o estúdio vitrine da UFM aqui de Porto Alegre, que era uma rua super legal e tal. Agora a gente tá fazendo toda a programação de lá, devidamente batizados, champanhe quebrada na proa, aquela coisa toda. E mês que vem a gente vai ter já. A gente já pode anunciar quem vai ser a atração, Ronquinho? Não anuncio. A surpresa é a alma do negócio. Ferla, olha só, terça-feira que vem a gente volta com você de Porto Alegre. Vamos ver se a gente consegue manter esse contato com Porto Alegre semanal. Pô, certamente. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Hoje lá no estúdio, que quando vocês vieram pra cá tocou, fez Nando e fez Tom Croco, hoje tocou Catola. O Catola é uma banda bem legal daqui, que segunda-feira vai estar lançando o disco deles, o segundo disco, que chama Quase Certeza Absoluta. Segunda-feira lá na Opinião. Um show bacana pra quem curte o bom rock aqui de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. Muito bom, beleza pura. Mas mantém o segredo aí, hein, cara, da atração. Não vai cortar essa onda aí não, cara. Cara, não fala, Ferlinho. Vamos negociar. Não fala. Ferlinho, um beijo, obrigado, hein? Abraço. Bota o cachecol aí. Nandão, mais uma linguada na promoção. Quantos minutos pra acabar o milho? 30, meu. Tá bom. São 8 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca, sexta-feira, agora no Cinematec, no Autorão, mas no palco da casa. E 3 desses 8 faturarão o CD do Autorama. Confirma? Positivo. A entrega será feita lá, ao vivo, a cores, com molho ferrugem. Basta participar até meia-noite dizendo eu quero ir à festa Ronca Ronca sexta-feira. E manda o seu pensamento, como diria JB. Como vai, JB, cara? Tô com saudade daquela criança. Tá chato pra caramba. Mande seu... Mande seu pensamento para roncaronca@oifm.com.br. E várias mensagens, Nandão, chegaram dizendo que a Júlia Rimet foi derretida e trocada por uma dentadura mesmo. E aí o que fez é a cartolada? Uma réplica popular, me engana que eu gosto, né? Como nós estamos acostumados, né? Claro. What difference does it make, já diria nosso amigo Morrissey, tomando um vinho italiano em Manchester. Então fizeram a réplica e todo mundo vai lá, acha lindo, bonito pra caralho. Porra, que não mesmo, né? Agora, por falar em Copa, por falar em músicas muito especiais dessa Copa, todo mundo falou do vídeo, da campanha da Nike, um espetáculo realmente. Você viu? Uma das propagandas mais impressionantes, né? Primeiro meteram o Gaúcho, né? O Ronaldinho. É, houve uma substituição ali. Né? Tomou um sapeca-iaia do Dunga e colocaram o Rombinho. Robin. E muita gente falou da campanha, que é um monumento mesmo. É. Mas eu acho que muito poucos falaram da trilha. A rapaziada foi ao fundo do poço. Fundo da piscina. Pegaram esse clássico do Fox. Uma banda... Olha, agora, olha o momento, hein? Uma banda holandesa. De Amsterdã. Será que isso é um sinal? A rapaziada da Nike foi muito fundo e resgatou esse clássico absoluto, compacto, parada de sucesso nos quatro cantos do planeta, do primeiro disco do Fox, se não me engano. O disco, o Fox, eu escrevi isso no Tico Tico, coloquei uma sessão deles na televisão inglesa, um espetáculo impressionante como essas crianças tocam, tocavam. Jan Akerman e a batera, um animal, cara. É a banda de jazz. Ali você vê, todos eles têm uma formação rock and roll. Se perguntar, eles não sabem nada de rock and roll. Nada mesmo. Ideia. É verdade. É mesmo. Não sabe nada. Conhece o quê? Rolling Stone, Beatles, Kinks. Não, não tem noção. É música erudita e jazz. É a formação deles. Agora, como eu escrevi, o Foco jamais entrou na minha lista top 50. Hoje eu largo para top 100. Entre as minhas bandas favoritas. Mas esse disco especial, Making Movies, é um momento único. Batatada. Hã? Um momento batatada único. Um disco gravado em 1971 em Londres, produzido pelo Mike Vernon, um mágico dos estúdios, um produtor de primeiro time. Foi gravado no Sound Technics. Sabe quem gravou nesse estúdio em Londres? Não. Nick Drake. Nick Drake. Fairport Convention, essa turma que passa regularmente pelo Ronca Ronca. Boots train number one. His coming like a FM. Nai baba tiranga niko mbamuno. Saita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, ne weka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. Oh.